Portugal 158, top of the tower. Portugal 158 on 108.6, go. Affirmative, ready to copy. Affirm, ready to copy, Portugal 158. Portugal 158, clear to Lisboa, fly level 390 via uniform whisk 50 until Mossoró after upper November 866 until your destination. Departure runway 10 after left turn. Momo departure, Mike Oscar departure with Gbit transition, Golf Echo, Bravo India Tango transition. Salvador approach control frequency 119.80, squawk code 5173, at Portugal 158. Portugal 158, clear to destination Lisboa, flight level 390 via upper whiskey 50 till Mossoró, then upper November 866 till destination. Runway 10, then left turn Momo SID, Gbit transition, airborne frequency 119.8 on the squawk 5173. Portugal 158, could you repeat the departure and the transition, please? Momo and Gbit transition, Portugal 158. Affirmative, gate 11, coming back ready to push and start, Portugal 158. Call back ready for push and start on gate 11, Portugal 158. Muito obrigado. Sou em Salvador, boa noite, chegou no 643, estabilizado, final RNAVE, pista 10, a 2 milhas de Serra Vitor 372, baixar travado. Gol no 643, confirme, já visual com campo? Afirmativo, visual, gol no 643. Gol no 643, autorizado pouso, pista 10, vento variável, intensidade de 3 nós. A última aeronave que pousou reportou pista 10 molhada, mas não escorregadia. Ajuste 10 no 3, gol 10643. Autorizado pouso na 10, pista molhada, gol 10643. Salvo, boa noite, tá Salvador, eu tá 352, né? E 520, Aracaju, 190, já autorizado, 118.6 para cópia. Prossiga. Chame 118.6 para cópia. Certo. Tá 3520. Copia o TAM 3520. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8. Transponder 5172, TAM 3520. Autorizado 190, Golf 677. Puca, Aracaju, decolada da 10, com curva esquerda, 19.8, 5.1.7.2. Correto, portão 02, chame pronto para o push e acionamento, TAM 3520. 3520. Solicitar o GPS, então, da 10. Ok, autorizado, final RNAVE, pista 10, desça para 2.500 pés, reporte da Vitor 366. Para 2500, reportará no Sierra Vitor 366, agora no 896. 16643 no solo aos 29, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. À direita na sua escuta via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, com 16643. Boa noite, 896, chame torre agora em 198, decimal meio, boa noite. 86, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 896. Boa noite, 896, boa noite, continue a aproximação, pista 10, reporte Serra Victor 372, baixado e travado, visual com campo. Abandonado, Serra Victor 372, boa noite, 96. Voo no 643, se aproxima da Juliette. Voo no 643, ingressa Juliette, portão 09. Juliette para 09, voo no 643. Serra Vitor 3, 7, 2, voo no 896, baixo travado. Voo no 896, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento variável, intensidade de 3 nós. 7, ele me pousou no 0, boa noite, 96. Dá uma olhada na pista? A última aeronave que pousou reportou pista molhada, mas não escorregadia. Acredito que agora esteja úmida. Tá ok. 7, 8, 96, ele me pousou. 96 no solo aos 36, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Permitiu, Alfa antes da Juliette, 1896 agora. Para o pushback treinamento no 02, tá 3520. Autorizado, reporte táxi, tá 3520. Autorizado, reporte táxi, 3520. Informação é a ECO 3170, boa noite. Identifique chegada Mari, desça ao 050 pro Itape. 050, Mari, direto Itape, está presente. OTAN 3170. Coordene com a equipe de pátio, realize o puxo um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada do Boeing da Gol no portão 03. A gente vai puxar um pouquinho mais a retaguarda para o Gol poder passar aí, obrigado. 3, 5, 2, 1. Gol no 896, autorizado táxi via Alfa, Índia, portão 03, fica atento ao Airbus da TAM que está puxando o portão 02, vai puxar um pouco mais a retaguarda para o seu ingresso. Sim, chegou no 896. Salvador Tower, Portugal 158, stand 11, we are now ready for position start. Portugal 158, clear push and start, call me ready for taxi. Clear for push and start, call for taxi, Portugal 158. Salvador, Gol no 805. Gol no 805, Natal 370, já autorizado, aguarde cópia. Positivo. Para o Taxistan 3520 com o POB de 1904. Recife 310. Então 3520, autorizado o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0 na Charlie. Quando lá, reporte pronto para a decolagem. A gente vai reportar no pronto de espera na Charlie. Pronto para a decolagem, então 3520. No 805, copia? 805, pronto para cópia. Ou no 805, autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, transponder 5175. 370, UP Zulu 10 Natal, decolando da 10, à esquerda na Puka Zipar, 198.51.75 para o pushback, acionamento 612. Gol no 805, correto, aguarde para o push, portão 0612. Aguardando no 805. Pronto no ponto de espera, TAN 3520. TAN 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável, intensidade de 3 nós. Alinha e decola, TAN 3520. Gol no 805, totalmente pronto para o push. Noite, irmão. Autorizado, chame táxi, gol no 805. Autorizado, chamar a táxi, 805. Chando, tá, 3520. Gente. At our Portugal 158 requesting taxi. Portugal 158, could you confirm the POB, please? POB 214, at Portugal 158. Okay, 214, standby to start your taxi, okay? At Portugal 158. Standing by for taxi, Portico 158. T520, decolado aos 47, controle 119.8, bom voo. 198, uma boa noite, 3520. Controle Salvador, muito boa noite, 3520, preço da PUCA. 3520, boa noite, contato radar, submantém 190, saída PUCA. Para 3170, completo LS sem glide, cabeceira deslocada em 90 metros, aguarde transferência para a torre. Autonomia 3 horas e 10, a bordo 60, alterna Fortaleza. Confirmando 60 a bordo? 60, positivo. Voo no 805, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie. Quando lá, reporte pronto para decolagem. Livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera na Charlie, chama. 1805. Air Portugal 158, clear taxi via Main Apron, Juliet and Alpha. Report road point, runway 10, taxiway Charlie, ready for takeoff. You follow a Boeing by Go Company, okay? Hall number 2. Copy. We'll proceed via Main Apron, then Juliet Alpha to holding point, runway 10 on the taxiway Charlie, and number 2 for departure after the Boeing. Of Gol, Airport 158. Salvador, OTAN 3170. OTAN 3170, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste 10-13. Enter, aguardando. Zuno 70 já avisou com o campo? Negativo, tchau. Visual, tá 3170. Tá 3170. Tá livre o posto, tchau 3170. Tá 2.500. 170, vento variável, intensidade de 0,2 nós, livre pouso pista 1-0. Livre pouso na 3-1-7-0. Salvador, o Gol no 805, mantém o ponte de Taratiá. No 805, visual com Airbus da TAN na final da 1-0. Visual no 805. Após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pista 1-0, Gol no 805. Passagem de tráfego, a linha mantém 1-0, 1-805.